Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para 21 de agosto de 2013, quarta-feira. A edição de hoje do Nota 7 e de amanhã também vai trazer obras de Franz Peter Schubert, um nome incontornável no mundo da música clássica, tanto antiga, portanto, enfim, mais dos anos de, enfim, séculos passados, séculos XVI, XVII, XVIII, mas também da música contemporânea. Eles ainda continuam a ser uma forte inspiração para, enfim, para a música clássica contemporânea. Nós hoje vamos aqui trazer quatro composições de Franz Peter Schubert e depois amanhã teremos outras quatro. Vamos já agora este e porque estas oito obras que nós vamos aqui hoje conferir, nem mais nem menos por este motivo, porque este é um dos CDs que faz parte da coleção A Folha, que tem em total 36 volumes dedicados então a vários artistas da música clássica mais antiga. E nós aqui estamos para ouvir então quatro obras de Schubert, duas de cada vez. Adagio, Allegro com Brio, é como se chama esta primeira composição, e depois vamos conferir também Allegretto. Primeira obra, são quase 10 minutos, a segunda um pouco mais de 4, e elas vão então iniciar esta edição do nosso programa, que dá pelo nome da Nota 7. Vamos à música então. Thank you. Thank you. uma pausa nesta composição, que é a Sinfonia número 3 de Franz Schubert, para dizer-lhe que nasceu em 1797 e vieram a falecer alguns anos depois em 1828. Portanto, apenas 31 anos depois, Franz Schubert, viria então a falecer Franz Schubert, Peter Schubert. Agora vamos então aos próximos dois números, Minuto Allegretto e Privatice Allegretto, das duas partes que faltam para finalizarmos esta obra, que recordo, é a Sinfonia número 3, tocada no caso em Ré, aliás, Dó e Ré maior. Em Ré maior apenas. Vamos então ficar com esta composição, com as duas partes que faltam, e o Nota 7 volta amanhã com mais uma sinfonia. Eu despeço-me por hoje, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1 da Antena Web. Até amanhã!